Ficheiro 55. Dougal, sem dúvida lamentando a despesa, comprou um outro cavalo para mim. Um animal forte, embora deselegante, com um olhar bondoso e uma crina curta e espetada. Batizei-o imediatamente de Cardo, o emblema heráldico da Escócia. Não havia pensado nos efeitos de uma longa viagem a cavalo depois de uma sova grave. Olhei em dúvida para a sela dura do cavalo, compreendendo de repente o que me aguardava. Uma manta grossa caiu subitamente sobre a sela, e o olho preto e brilhante, como o de um rato de Murtagh, piscou-me do outro lado com um ar de conspiração. Decidi que pelo menos sofreria em silêncio digno, e cerrei furiosamente os maxilares quando me ergui para a sela. Parecia haver uma conspiração galante e não declarada entre os homens. Revezavam-se, parando em intervalos frequentes para se aliviarem, permitindo que eu desmontasse por alguns minutos e sorrateiramente massajasse as minhas nádegas doridas. De vez em quando alguém sugeria que parássemos para beber água, o que tornava necessário que eu parasse também, já que Cardo carregava os cantis de água. Prosseguimos assim por algumas horas, mas a dor ficou cada vez pior, fazendo com que me remexesse na sela sem parar. Finalmente resolvi mandar para o inferno sofrimento digno. Simplesmente tinha de desmontar por algum tempo. Eia! Exclamei para o cavalo e desmontei. Fingi examinar a sua pata dianteira esquerda enquanto os outros cavalos paravam em círculo à nossa volta. Creio que entrou uma pedra na ferradura. Menti. Já a tirei, mas acho melhor andar com ele um pouco. Não quero que fique coxo. Não, não podemos deixar que isso aconteça, disse Dougal. Está bem, ando um pouco, mas alguém tem de ficar consigo. É uma estrada bastante tranquila, mas não posso deixá-la sozinha. Jamie apiou-se imediatamente. Eu fico com ela, disse serenamente. Ótimo. Não se demorem muito. Temos de chegar a Bar Grennan antes do raiar do dia. Vamos para o Javali Vermelho. O proprietário é amigo. Com um aceno, reuniu os demais e partiram num trote ligeiro, deixando-nos no rasto de poeira. Várias horas de tortura na cela não contribuíram para melhorar o meu humor. Ele que caminhasse comigo se quisesse, não iria falar com ele, aquele sádico brutamontes. Não parecia particularmente um brutamontes ao luar, mas depois de mais ou menos meia hora comecei a caminhar com mais facilidade. Amanhã vais sentir-te melhor, observou Jamie descontraídamente, embora só vais poder sentar-te facilmente depois de amanhã. E o que faz de ti um especialista? Perguntei, lançando-lhe um olhar furioso. Espancas as pessoas frequentemente? Bem, não, disse, sem se deixar perturbar pela minha atitude. Foi a primeira vez que fiz isso. Mas tenho considerável experiência na outra ponta. Tu? Perguntei admirada. A ideia de alguém pegar num cinto para bater naquela montanha de músculos e tendões era inteiramente impensável. Riu ante a minha expressão. Quando eu era um pouco mais pequeno, Sassenach, já tive o rabo sovado muitas vezes, entre os 8 e os 13 anos. Depois fiquei mais alto do que o meu pai e ele já não podia fazer-me debruçar sobre a cerca. O teu pai batia-te? Ah, muitas vezes. O professor também, é claro. E o Dougal, ou um dos outros tios, de vez em quando, dependendo de onde eu estivesse e do que andara a fazer. Comecei a ficar interessada, apesar da minha determinação de ignorá-lo. O que fazias tu? Riu outra vez, um som baixo, mas contagiante no ar tranquilo da noite. Bem, não me lembro de tudo. Diria que, de um modo geral, as mereci. Pelo menos acho que meu pai nunca me bateu injustamente. Caminhou sem falar por um minuto, pensando. Vejamos. Uma vez por apedrejar as galinhas e outra por montar as vacas e deixá-las agitadas demais para produzirem leite. Depois por comer o doce todo, do recheio dos bolos, deixando os bolos para trás. Ah, e por deixar os cavalos saírem da estrebaria, pois não tinha trancado o portão. Por pegar fogo à palha do pombal, o que foi um acidente, não fiz de propósito. E por perder os meus livros da escola, isso fiz de propósito. E parou, encolhendo os ombros, enquanto eu ria mesmo contra a minha vontade. Esse tipo de coisas. Mas geralmente era por abrir a boca quando deveria mantê-la fechada. Riu diante de uma lembrança. Uma vez, a minha irmã Jenny partiu um jarro. Eu irritei-a. Ela perdeu a paciência e atirou-me o jarro. Quando meu pai chegou e quis saber quem fizera aquilo, ela ficou com medo de confessar e simplesmente olhou para mim com os olhos arregalados e assustados. Ela tem olhos azuis, como os meus, porém mais bonitos, com pestanas pretas. Jamie encolheu os ombros outra vez. De qualquer modo, eu disse ao meu pai que tinha sido eu. Foi muito nobre da tua parte, disse eu em tom sarcástico. A tua irmã deve ter ficado agradecida. Ah, sim, teria ficado. Só que o meu pai estivera o tempo todo do outro lado da porta aberta e vira o que realmente acontecera. Assim, ela levou uma tareia por perder a calma e partir o jarro. E eu levei duas, uma por gozar com ela e outra por mentir. Isso não é justo, exclamei indignada. O meu pai nem sempre era meigo, mas geralmente era justo, disse Jamie imperturbável. Disse que a verdade é a verdade e as pessoas deviam assumir a responsabilidade pelos seus atos, o que está certo. Lançou-me um olhar de esguelha, mas disse também que foram um gesto generoso da minha parte assumir a culpa. Portanto, embora tivesse de me punir, eu podia escolher entre ser espancado ou ir para a cama sem jantar. Riu melancolicamente, sacudindo a cabeça. O meu pai conhecia-me muito bem. Preferia sova, sem nenhuma dúvida. És um esfomeado, Jamie, disse eu. Sim, concordou sem rancor. Sempre fui. Tu também, glutão, disse ao seu cavalo. Espera um pouco até pararmos para descansar. Sacudiu as rédeas, puxando o nariz curioso do cavalo dos tentadores tufos de erva na berma da estrada. Sim, o meu pai era justo, continuou. E também tinha consideração, embora eu certamente não desse o devido valor a isso na altura. Ele não me deixava esperar por uma tareia. Se fazia alguma coisa errada, era punido imediatamente ou assim que ele descobrisse o que eu fizera. Fazia sempre questão de que eu soubesse porque estava a ser punido e eu podia apresentar a minha versão, se quisesse. Ah, então é isso que queres, pensei, seu manipulador, procurando desarmar-me. Duvidava que ele pudesse fazer-me desistir da minha intenção de os ventrar na primeira oportunidade, mas podia tentar. Alguma vez venceste uma discussão? Perguntei. Não. Em geral, era um caso sem complicações, com o acusado condenado pela sua própria boca. Mas às vezes conseguia reduzir um pouco a sentença. Esfregou o nariz. Uma vez disse-lhe que bater no filho era um método pouco civilizado de fazer valer a sua vontade. Ele disse que eu tinha tanto juízo como posta a meu lado, se tanto. Disse que o respeito pelos mais velhos era um dos pilares do comportamento civilizado. E até eu aprender isso, era melhor habituar-me a olhar para os dedos dos pés quando um dos meus familiares bárbaros me batesse. Desta vez ri com ele. A estrada era tranquila, com aquela espécie de silêncio absoluto que ocorre quando estamos a quilómetros de qualquer outra pessoa. O tipo de tranquilidade tão difícil de encontrar na minha época superpovoada, quando as máquinas haviam disseminado tanto a influência do homem que uma única pessoa podia fazer o barulho de uma multidão. Os únicos sons ali eram o farfalhar das plantas, o pio ocasional de um pássaro noturno e as pancadas surdas das patas dos cavalos. Caminhava com um pouco mais de facilidade agora, à medida que os meus músculos contraídos começaram a descontrair-se com o exercício. Os meus sentimentos irritadiços começaram também a desaparecer, ouvindo as histórias de Jamie, todas engraçadas e autodepreciativas. É claro que eu não gostava de apanhar, mas se tivesse escolha, preferia o meu pai ao professor. Na maioria das vezes, na escola, o professor batia-nos nas palmas das mãos com uma correia, com a ponta cortada às tiras, em vez de bater nas nádegas. O meu pai dizia que se ele me batesse na mão, eu não podia fazer nenhum trabalho, ao passo que, se me batesse no rabo, pelo menos não me sentiria tentado a ficar sentado sem fazer nada. Normalmente tínhamos um professor diferente a cada ano. Não ficavam por muito tempo. Em geral, tornavam-se agricultores ou mudavam-se para paragens mais ricas. Os professores recebem tão pouco. São sempre magros e famintos. Tive um gordo uma vez e nunca acreditei que fosse mesmo professor. Parecia um disfarce. Pensei no pequeno e gordo padre Bain e sorri, concordando. Lembro-me especialmente de um, porque ele nos fazia ficar de pé diante da turma, com a mão estendida, e iniciava um longo sermão sobre os nossos erros antes de começar, e depois, entre um golpe e outro. Eu ficava lá parado, com a mão estendida, com uma dor lancinante, rezando para que parasse a lenga-lenga e prosseguisse logo, antes que eu perdesse a coragem e começasse a chorar. Imagino que era isso que ele queria, disse, sentindo uma certa compaixão a despeito de mim mesma. Sim, disse com franqueza, mas levei algum tempo a perceber isso. E quando percebi, como sempre, não consegui ficar com a boca fechada. Suspirou. O que aconteceu? A essa altura eu já tinha esquecido completamente a minha raiva. Bem, um dia ele mandou-me ficar lá de pé, o que acontecia sempre, porque eu não conseguia escrever bem com a mão direita e usava sempre a esquerda. Batia-me 3 vezes, levando quase 5 minutos para fazer isso, filho da mãe. E continuava a repreender-me por ser um estúpido, preguiçoso e teimoso, antes de me bater outra vez. A minha mão ardia insuportavelmente, porque era a segunda vez naquele dia, e eu morria de medo, porque sabia que receberia uma terrível sova quando chegasse a casa. Essa era a regra. Se apanhasse na escola, recebia outra sova assim que chegava a casa, porque o meu pai achava que a educação era importante. Seja como for, perdi a calma. A mão esquerda fechou-se involuntariamente em torno das rédeas, como se protegesse a palma sensível. Parou e olhou para mim. Raramente perco a calma, Sassenach. E em geral arrependo-me quando o faço. E aquilo, pensei, era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu iria conseguir. Arrependeste-te dessa vez? Bem, cerrei os punhos e fitei-o com raiva. Ele era um homem alto, esquelético de uns 20 anos, acho, embora parecesse bastante mais velho. Então eu disse, não tenho medo de si e não vai conseguir fazer-me chorar por mais que me bata. Respirou fundo e soltou o ar, lentamente. Acho que foi um erro dizer-lhe aquilo, enquanto ele ainda segurava a correia. Não me digas, comentei. Então ele tentou provar que estavas errado. Ah, sim, tentou. Jamie anuiu com a cabeça, o rosto escuro contra o céu de nuvens claras. A sua voz soou com uma certa satisfação soturna na palavra tentou. Então, não conseguiu? Abanou a cabeça desgrenhada. Não. Pelo menos não conseguiu fazer-me chorar. Mas certamente fez com que eu me arrependesse de não ter ficado calado. Parou por um instante virando o rosto para mim. As nuvens haviam-se apartado um pouco e o luar tocava os contornos do seu maxilar e da sua face, fazendo-o parecer dourado, como um dos arcanjos de Donatello. Quando o Dougal te descreveu a minha personalidade, antes de nos casarmos, por acaso mencionou que às vezes sou um pouco teimoso? Os olhos oblíquos brilharam, muito mais como Lúcifer do que como Miguel. Rima, isso é dizer pouco. Pelo que me lembro, o que ele disse foi que todos os Frasers são teimosos como rochas, e que tu és o pior de todos. Na verdade, acrescentei um pouco secamente, eu própria já tinha notado. Ele sorriu enquanto puxava o cavalo pelas rédeas, contornando uma grande poça no meio da estrada e conduzindo o meu pela gamarra atrás dele. Bem, não diria que o Dougal está errado, disse, depois de passar a água. Mas se sou teimoso, também sou honesto. O meu pai também era assim e, de vez em quando, envolvíamo-nos em discussões acaloradas, das quais não podíamos sair sem o uso da força, terminando geralmente comigo, debruçado sobre a cerca. De repente, estendeu a mão para agarrar as rédeas do meu cavalo, enquanto o animal recuava e resfolegava. Vamos quieto, estado mudo. O seu cavalo, menos assustado, só puxou bruscamente e atirou a cabeça para trás, inquieto. O que foi? Não via nada, apesar dos pontos iluminados pelo luar que salpicavam de manchas a estrada e o campo. Havia um pinhal adiante e os cavalos não pareciam dispostos a aproximarem-se. Não sei. Fica aqui, em silêncio. Monta o teu cavalo e segura o meu. Se eu te chamar, solta a gamarra e corre para mim. A voz de Jamie era baixa e descontraída, acalmando-me a mim e aos cavalos. Com um abafado seguir para o cavalo e uma palmada no pescoço para fazê-lo ficar mais perto de mim, desapareceu no meio das urzes, a mão na adaga. Aguçei os olhos e os ouvidos para discernir o que ainda perturbava os cavalos. Eles remexiam-se e batiam com os cascos, as orelhas e as caudas, agitando-se de um lado para o outro. As nuvens tinham dispersado com o vento da noite, deixando apenas uns poucos fiapos na frente de uma brilhante lua crescente. Apesar da claridade, eu não conseguia ver nada adiante na estrada ou no bosque ameaçador. Parecia ser tarde e uma estrada pouco convidativa para salteadores, já bastante escassos em qualquer lugar das terras altas. Havia tão poucos viajantes que não compensava preparar uma emboscada.